Alô, Salvador, é o Voo 897. 897 com Finch 340, pronto, cópia. Prossiga, o 897. Voo no 897, autorizado com Finch nível 340, via Upper Whisky 58. Decolo da pista, estão no zero com curva à direita, subida gola e transição gonza. Frequência do controle 119.8, transponder 5502, gol no 897. Confine 340, upper whisky 58, decola da 10, curva à direita, gole gonza, 19.8, 5502, gol no 897. Gol no 897, correto, portão 10, chame pronto para o pushback nesse momento. Maria, graças. Passando o rotatório, Eco November Mike. Tá, o meu Eco November Mike, confio minha intenção, já tô seguindo Interlagos após corredor forte. Afirmativo, corredor forte. Sax. Portada da 357. táxi, o TAN 357, POB de 147, com 3 horas e 50 de autonomia, alterna Confins. TAN 357, autorizado táxi à direita via India e Alfa até o ponto de espera da 10 na Charlie, quando lá torre 118, decimal 612. Bom voo. Direita India, Alfa Charlie, ponto de espera torre 286, o TAN 357. Muito obrigado e um bom dia. Barra Romeo, November Mike, desce para mil pés, ingresso corredor forte. Afirmativo, mil pés, corredor forte, é com November Mike. Cinco no sete, Aline decola da 10, vento 280 graus com 049. Aline decola da pista 10, Tan 357. 4. 04, prossiga. Quando possível, por favor, autorização, Galeão. Galeão, informação eco, qual nível? 36, por favor. 36, guarde cópia, saída da El. Solo TAN 3153, solicito Galeão 360. 3153, aguarde 360, Galeão. número 7, decola o Zulu 0, 1935, correção 198, bom dia. 198, bom dia. 7, 98, 10 para multiback, está na mesa. Portão 10? Afirma, gate 10, 1897. 897, autorizado, reportar. Portará, 1897. Controle, Altan 3517, bom dia. 3517, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, saída Gole. Saída Gole, Altan 3517, direto ao 360, tem isso, Frank. Aluno 804, copia? 1804, prossiga, por favor. Aluno 804, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 14, até Toquim, após operar Alfa 317. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da El, transição Blaze. Frequência do controle 119.8, transponder 5505. Autorizado Galeão 360, uniforme Zulu 14. Até Toquim, depois uniforme Alfa 317. Decola da 10, curva direita, da El Blast 1198 e 5505 pro gol no 804. Gol no 804, correto, portão 03, reporte pronto para o push e acionamento. Chamarato, atente da Eco, obrigado. Portão 3153, pronto, cópia. Frequência livre para coordenação, chame para regresso, Eco November Mike. Primeiro mais firme, coordenando na livre, chama para regresso, Eco November Mike. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da El, transição Blaze. Frequência do controle 119.8, transponder 5503. 7, autorizado, 360, Galeão, Upper Alpha 317 até Toquim, desculpa, Upper Zulu 14 até Toquim, depois Upper Alpha 317. Decola da 10, curva direita da El Blaze, 1198 e 5503. Correto, portão 05, chame pronto para puxa, acionamento, então 3153. Salvador, gol no 715, pushback, acionamento, posição 8. 715, aguarde para puxa. Para o táxi, o 97, 1973, 3 horas e 40, alterna Brasília. 97, autorizado táxi, via Pátio, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 10 na Charlie. Quando lá, torre 118.6, bom voo. Pátio, Juliette, Alfa, na Charlie, 1862, gol 1897. Gol 1715, coordene com a equipe de pátio, vai passar uma aeronave que acompanha a sua retaguarda. Após a passagem da mesma, está autorizado pushback e acionamento, portão 08, chame pronto para o táxi. Após passagem do tráfego da companhia, autorizado pushback e acionamento, 715. solo Salvador, gol no 804, portão 3, puxa essa lâmina. 08-8-364, boa. 04 no 3 para puxa saneamento. Autorizado, chama táxi com 804. Autorizado, chama táxi com 804. Vamos. November Victor para Guanambi 300, pronto 4. November Victor, só confirme antes o pátio e a pista que decola. Torre Salvador, voo no 897, está pronto, ponto de espera da Luzana. Wally, Eval, após direto Guanambi. Frequência do controle 119.8, transponder 5504. Marinho decola, Dona Zero, boa noite, 97. Correto, Serra November Victor, só atentando que o plano Yankee, o 300 até 180 milhas, após cancela, vai no 145, confirme o PLB. ...08 para acionamento, táxi e decolagem, torre 118.62, é bom voo, Serra November Victor. Solo, Tanto 3153, posição 5, pushback, acionamento. Para o push, o TAN 3153. Guardo. Solo TAN 3153, poderíamos fazer o pushback simultâneo com o Varg? A aeronave da Gol que puxou no 08 já está prestes a iniciar o táxi. Gol 1715 para táxi com 172, Campinas, 3 horas e 35. Salvador, bom dia. Papá Romeu, que é a nova visita para o acionamento. Está livre, chama para o táxi. Alfa Charlie 26, Moto Espera da 1-0, Draco Bow, Moto 7. 607, pushback, sanamento, portal 612. Aguarde para iniciar o push, gol no 607. Vai passar sua retaguarda. Após a passagem da mesa, está autorizado pushback, sanamento, portão 05, chame táxi. 7, após o gol autorizado, 3153. Controle Salvador, bom dia, voo no 897. Voo no 897, contato radar, suborno nível 340, saída Gole, posição Gonza. Gole, Gonza, 340 no 897. Ia, a bordo. Voo no 804, vai aguardar a passagem da aeronave da companhia à sua direita, na Taxiway Alpha, mesmo estava cruzando através do portão 612 agora. Após, prossegue Índia, Alfa, até o ponto de espera da 1-0 na Charlie como número 2. Lá a torre 118, decimal 62, tem um bom voo, gol no 804. Gente, segue a aeronave da companhia até o ponto de espera da 10 e lá 18-6. Obrigado, um bom domingo, gol no 804. Realmente. Obrigado. 607, autorizado pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Eu repostei acionar para o táxi 607. Visa Pro 240, vista formações na saída, o gol no 897. Sim. Pro 245 para evitar formações na saída, gol no 897. Autorizado para desvio, gol no 897. Autorizado no 897. Pavito para Jacobina 085, confirme o pátio à pista que decola. Gente, aguarde cópia aquilo para Pavito. Decolagem da 0, 7. Copa Vito, confirme a radial ideal de saída e quantas milhas afasta de Salvador. Gente. Luciano, Vimber Victor, confirme a autonomia? 3 horas e 30, senhor. 08 a bordo? 08, 07 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia. 607 a bordo, pátio 5, Lírio Táxi para ingresso a 17. Até o ponto de espera da 1-0 na Charlie, quando lá a torre 1-1-8 decimal meia dúzia, bom voo. Bom dia. Bom dia, Arizete 6709, transfere da Web 6709, a sua identificação, chegada bom, se mantém a nível 040. Chegada bom, descendo para 040 7, 6, 7, 8, 9, 7, chame Recife 288, alterno 264. 288-264, boa. 198, gol 97, ano 5. Controle Salvador, bom dia, gol 197, ano 5. Gol 97, ano 5, contato radar, suba ao nível 360, saída gole. Na gole, subindo ao 360, gol 197, 195. Fome alinhado e pronto, Vitor. Vamos lá, Vitor. Para o táxi 3153, com 131 a bordo, 4 horas, alternando Campinas. Autorizado táxi à direita via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10 na Charlie, quando lá a torre 118 decimal meia dúzia, bom voo. 118 meia dúzia, obrigado. 7 mais. Livre decolagem em pistão no 0, gol no 804. Oi, Salvador, bom dia, gol no 07. Meia 07, fazer a rolagem do 37 da companhia ali e mantém. Faz rolagem, 37. 20 milhas. Autoridade de Gil, no 7 ou 5. No 5, graças. O 5 Kilo Papa Vitor, pronto cópia. Tango Kilo Papa Vitor, pronto cópia. Kilo Papa Vitor autorizado, Salvador Jacobina, nível 085, decola da pista 35 com curva à esquerda, subida, quais são? Com curva à esquerda direto na radial 332, frequência do controle 119.8, transponder 5510. Papa Vitor, correto no pátio da Bata, confirma PLB. 04, contato radar, subão nível 360, saída da El. 360 na Dael, no 804. No 607, livre decolagem, vento 240 graus, 089. Livre decolagem, da 10, gol 607. Solo Salvador, bom dia, até 3279, autorização 340 Guarulhos. Perdão no zero, pronto, tá, 3153. 3153, a linha e mantém. A linha mantém. Sol? Eu tô 3179, autorização 340 Guarulhos. Lugar de cópia, tá 3179. Assista. Controle Objeto 6709, vamos fazer alguns desvios para evitar informações. Autorizado desvio, Web 6709. Forme Pro por quantas milhas? Só para informação, após a decolagem da pista 35, estará restrito a 1000 pés, aguardando liberação do controle para ascensão ao nível 085. Afirmo Kilo Papa Vitor para acionamento, táxi e decolagem. Correção, para táxi e decolagem, torre 118, decimal 612, bom voo, Kilo Papa Vitor. Ano 607, contato radar, suba ao nível 360, saída Gole, transição Gonza. Gole Gonza, 360. Já de 6709, já retornando direto pelo.